corno ficar sofrendo apaixonada. O amor não correspondido só faz ferir o coração. É isso que faz a paixão, machuca o nosso coração. Cuidado para não ficar e se apaixonar. No começo é tudo de bom, nada atinge o relacionamento. Mas depois que tá amando, apaixonado, vem o sofrimento. É como na justiça, tudo que você falar é usado contra você. Me